Eu te entrego meu viver, sujeitando meu querer. Teu chamado já ouvi. Hoje aqui vou te dar meu coração na mais pura emoção pra servir em teu louvor. Minhas mãos, outras mãos vão segurar, os meus pés irão seguir onde tua voz manda. Meu Senhor, meus desejos eu te dou. Põe em mim o teu amor pra viver em teu louvor. Outras mãos vão segurar.